Eu te procurei, só mágoas encontrei, daquilo que um dia foi um grande amor. Hoje dói demais não ter você aqui. Eu choro em silêncio, eu sofro por ti. Me dediquei, tanto me entreguei a esse amor que hoje acabou. Dói demais não ter você aqui. Sempre te amei e vou te amar até o fim da minha vida, da minha vida. Sempre te amei e vou te amar até o fim da minha vida, da minha vida. Volta, eu vou te amar até o fim, yeah. Banda KM7, levando o sucesso até você. Eu te procurei, só mágoas encontrei, daquilo que um dia foi um grande amor. Hoje dói demais não ter você aqui. Eu choro em silêncio, eu sofro por ti. Me dediquei, tanto me entreguei a esse amor que hoje acabou. Dói demais não ter você aqui. Sempre te amei e vou te amar até o fim da minha vida, da minha vida. Sempre te amei e vou te amar até o fim da minha vida, da minha vida. Volta, eu vou te amar até o fim.